chaveiro, camisa de time, chinelo de dedo, eu tô pronto. Hoje eu vou ficar tonto. Tá dada a largada pro fim de semana. Se quer companhia pra beber, me chama. Sabe cerveja gelada, nevada, trincando. Não gosto, eu amo. Não gosto, eu amo. Sabe boteco barato, lotado, bombando. Não gosto, eu amo. Não gosto, eu amo. Sabe cerveja gelada, nevada, trincando. Não gosto, eu amo. Não gosto, eu amo. Sabe boteco barato, lotado, bombando. Não gosto, eu amo. Não gosto, eu amo. Abridor de garrafa no chaveiro, camisa de time, chinelo de dedo, eu tô pronto. Hoje eu vou ficar tonto. Tá dando largada pro fim de semana. Se quer companhia pra beber, me chamar.